Muitas vezes, quando uma pessoa comete um erro, ela procura se redimir daquele erro, às vezes fazendo algo que agrade os outros. Se um amigo errou contra um amigo, e a pessoa, ela não quer pedir perdão, então, em vez de pedir perdão, ela muitas vezes dá um presente. Quero dizer, isso não substitui, mas isso é feito em muitos casos. A pessoa não quer passar pela santa humilhação de dizer ao outro, olho no olho, me perdoa, eu agi mal contra você. Então, acaba, muitas vezes, achando um outro recurso, o recurso de um presente. Ou, às vezes, não é um presente. Às vezes, você fez algo contra alguém, ou alguém fez contra você, e esse alguém não quer se humilhar. Então, começa a agradar o outro. Começa a elogiar, mas, na verdade, aquilo tudo é uma substituição fajuta. Para não passar pelo aquilo que eu estou chamando de santa humilhação. Mas são maneiras, agora eu já estou dizendo, certas e erradas, de tentar consertar alguns erros. Com Deus é diferente. Deus, primeiro, nunca cometeu erro. Mas por onde ou por quem entrou o pecado no mundo? Normalmente a gente diria, por Adão e Eva. É, mas teve um que abriu a porta primeiro. Ou teve uma. As irmãs, não se assustem, não vou falar mal de vocês. Eu só vou falar o que a Bíblia fala. Combinado, irmãs? O pecado entrou no mundo por uma mulher. E eu devo dizer a vocês, eu sou um defensor das mulheres. Elas são muito maltratadas nesse mundo. Mas o pecado entrou por uma mulher. Agora, a mulher e depois nenhum homem não conseguiam fazer nada para consertar. Ou, vamos dizer, para agradar a Deus, para reconstituir o que haviam desfeito. Como nem Eva, nem Adão tinha como consertar, Deus resolveu consertar. Através de uma mulher entrou o pecado no mundo. Tudo bem? Vamos ver o que Deus fez para consertar isso? Vamos lá, Lucas capítulo 1, é a leitura desta semana, essa semana de Natal. Por isso, minhas irmãs, depois que vocês ouvirem essa palavra de hoje à noite, eu tenho certeza que vocês vão amar mais ainda a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30. É quando o anjo Gabriel veio anunciar a gravidez de Maria. Diz ali no verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aonde vocês estão vendo alguma redenção, se posso dizer assim, uma redenção da figura feminina? Por onde entrou o pecado no mundo? mulher. Mas olha, Deus, na sua grande bondade, restaurando também a mulher, por onde entrou a salvação no mundo? Podemos dizer, irmãos, vamos dizer junto, por uma mulher. O apóstolo Paulo fala isso mais adiante aos Gálatas. Vejam, irmãos, podemos dizer, se a perdição veio ao mundo por um engano de Satanás contra a figura da mulher, agora a salvação vem ao mundo, Deus resgatando a humanidade. Mas vejam, a salvação não entrou, o caminho da salvação, o Senhor Jesus vem ao mundo por uma mulher. Deus reconstruiu aquilo que havia se quebrado. Por uma fraqueza, sim, uma fraqueza de Eva, abriu portas ao diabo. Ela também levou seu marido para o mesmo caminho. Agora, uma mulher chega, mulher, e aqui quando estou dizendo mulher, meus irmãos e minhas irmãs, é uma mocinha de 13 anos. Nos dias de Jesus, as meninas casavam com 13, 14 anos, bom, 15 já estava passada. 13 anos, uma menininha, hoje nós diríamos uma adolescente grávida, é o que está acontecendo aqui. Talvez nós, pais do nosso tempo agora, só em pensar numa menina de 13 anos já grávida nos arrepia os cabelos. Claro, era outro tempo, era outra cultura, mas essa menina... Carinhosamente estamos chamando Maria de uma menina. Esta menina, ela chega e diz ao Senhor, olha o destaque do verso 38. Quando ela soube todo o plano de Deus, quando ela ouviu o que o anjo lhe disse, ela diz, aqui está tua serva, Senhor. Tem entrega maior do que isso? E quando está escrito na nossa Bíblia, e serva, é uma palavra muito bonita. Sabe qual a palavra originalmente? Aqui está a tua escrava, Senhor. No mundo antigo, os escravos eram propriedades dos seus patrões. O escravo não tinha direito nenhum. E ela está dizendo, Senhor, me coloco diante do Senhor como uma escrava. O teu plano, o teu sonho, trazer o Salvador ao mundo, estou aqui. Ela não questionou, ela se entregou, ela creu. Se vocês olharem para o capítulo 3 de Gênesis, quando Eva deu ouvidos ao diabo, ela também creu no diabo. Creu erradamente, mas creu. Ela acreditou aquilo que o diabo disse. Não, Deus está muito, um Deus proibitivo. Ele proibiu de vocês comerem as árvores do jardim. Apenas uma tinha sido proibida. Mas o inimigo iludiu a Eva. E ela acreditou na mentira. Agora aqui, vamos de novo dizer, temos uma jovem acreditando na verdade. O anjo estava ali trazendo-lhe aquelas informações e diz que ela ia conceber, e ela ia conceber do próprio Deus. E aquele menino que ia nascer reinará, será grande. E ela pergunta então, não aquela pergunta de medo nem de dúvida, ela pergunta algo informativo. Senhor, como que o Senhor vai fazer tudo isso? Só me explica. Eu estou entregando meu corpo para essa obra do Senhor. Só me diz como o Senhor vai fazer. E aí o Senhor lhe diz, através do anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Essa obra, e meus irmãos, às vezes nesse período agora do Natal, está tudo muito comercial, muita pressão, muita propaganda. O que menos se vê é falar de Jesus, não sei se vocês notam no geral. E antes, nosso Natal está chegando, sábado à noite temos aqui o nosso culto de véspera de Natal. Vocês notaram que as propagandas, elas mudaram um pouco o foco. Não tiraram o foco total do Papai Noel, mas acrescentaram uma coisa nova. Os últimos anos vêm crescendo e as empresas estão cada vez mais fazendo, os marqueteiros estão fazendo, dizendo: Natal é família. Vocês já ouviram isso aí? Agora tem propagandas lindíssimas na televisão. Tem o grande hipermercado que tem aqui em Canoas também, tem uma das propagandas, acho que é a mais bonita em termos de falar de família. Vocês estão vendo ela? É linda, né? O moço ganha uma passagem dos amigos e chega na noite de Natal em casa e a mãe não esperava ele. É bonita. Mas eu quero dizer uma coisa. Natal não é reunião de família. E aí? Estou indo na contramão do que até as igrejas estão dizendo. Nós vamos nos reunir em família, sim. Eu digo, quem puder estar com a sua família aquela noite, fique sim. Mas e quem não tem família aqui, por exemplo, vem dos municípios do interior ou de outros estados? Então essa pessoa não tem Natal? Ou se uma pessoa não tem mais familiares, seus pais já morreram? Seus irmãos, ou era filho único, não tem mais ninguém? Então essa pessoa não tem Natal? Irmãos, nós não podemos misturar as coisas. Natal, acima de tudo e de todos, Natal é Jesus. Natal é Jesus. Eu sou um motivador que a família se encontre. Nós motivamos isso aqui na igreja, mas sabendo que só encontro de família os pagãos também podem fazer. Só um jantar e uma bonita ceia, se você pode fazer, faça. Mas não é isso. Porque um ímpio que não crê no Senhor também pode se reunir, porque é um evento cultural da sociedade hoje em dia, Natal. Natal, meus irmãos, passa, Natal passa por uma revelação da parte de Deus de quem é Jesus. Quem nunca teve, olha, Maria, ela diz, tá, eu estou aqui, mas como o Senhor vai fazer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Mas nós não ouvimos falar que Deus sempre é luz, é luz, é luz, e agora é sombra. Sabe o que está por trás aqui? Olha a abertura do culto, capítulo 13. Lá do livro de Êxodo, que uma nuvem acompanhava Israel durante o dia. Uma nuvem, o que ela fazia? Sombra. O que está dizendo, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Israel estava nascendo, quando as pessoas estavam começando a ter entendimento espiritual de quem era o Deus de Israel. O próprio Israel estava aprendendo a conhecer Deus. Estava nascendo um povo ali. Agora aqui nós podemos dizer, está nascendo de novo, algo novo no mundo. Está nascendo Jesus, consequentemente está nascendo a igreja. Lá precisou da nuvem que representava a presença e a glória de Deus. Agora aqui de novo, com Maria, a nuvem. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Meus irmãos, nesse tempo de Natal, ou qualquer época, as pessoas podem se envolver com igreja, com família, podem se envolver com presentes, com ceias, e ainda assim, não se envolveram com o Espírito Santo que nos dá o entendimento de quem é Jesus. Eu estou falando verdade ou não? Você que tem acompanhado as propagandas, o foco não está indo para a família? Porque isso vende bem, meus irmãos, esse assunto vende. Propagandas emocionantes vendem bem. E que bom que estão valorizando a família. Mas nós, igreja, damos um passo a mais. Um passo a mais. Tem lojas de eletrodomésticos que estão investindo na propaganda de família. De repente alguém diz, meu Natal foi bom, ganhei uma geladeira. Só isso. É uma oportunidade, se alguém nos disser, ganhei isso, você pode dizer, só isso. Mas tem mais? Tem. O principal não te deram, nós podemos ajudar. É um gancho missionário, é um gancho para levar Jesus para uma pessoa. Aqui está essa moça. Ela está maravilhada com o que o anjo está dizendo. Mas Maria, eu não sei se dá para dizer isso, escute o que eu vou dizer. Eu não sei se eu queria estar no lugar dela. Num lado sim, mas no outro, qual é o problema que ela ia ter? Como é que aparece grávida em casa? Explica. E ela tinha um noivo, José. Explica para o noivo. Mas quando Deus explicou, através do anjo, o plano dele, a moça imediatamente não pensou no que os pais diriam, no que o noivo diria, no que a sociedade diria, ela simplesmente diz, aqui está a tua serva. Mas Deus é Deus, e ele sabia que aquela moça, que tinha achado na presença do Senhor, graça, uma moça para o qual Deus olhou e disse, essa moça eu vou escolher para trazer meu filho ao mundo. Essa moça precisava de fé. Ninguém dá um passo desses, ninguém faz uma entrega dessas sem fé. Onde é que entra o aspecto da fé aqui? Olhe comigo. O poder do Altíssimo te envolverá, verso 35. Verso 36, e... Olha que tem um E para fazer, não tem ali um ponto final, tem um E. Aquele E está ligando. E Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Lembra, Isabel era esposa de um dos sacerdotes de Israel, de Zacarias. Um casal temente a Deus, um casal que andava com Deus, um casal que serviu a Deus a vida inteira, e a vida inteira queria um filho. Eu não disse que Maria precisava de fé? O anjo diz, Maria, tudo que eu estou te dizendo aqui, eu vou te mostrar que é verdade. Tua parenta, a idosa, bem mais velha, muito mais velha que Maria, tua parenta está grávida. Podes ir lá verificar. E se vocês continuarem lendo a palavra de Deus, veja no verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela deve ter dito, eu vou lá ver. Ela creu. E aí, ela tinha direito de ver o que ela estava crendo. Vou lá visitar a minha parenta, ela está grávida, nunca podia ter filho, então tem um milagre lá. E ela podia dizer, e tem um milagre aqui. Tem um milagre lá, e tem um milagre aqui. Lá é um milagre menor, aqui é um milagre maior. Lá é aquele que vai preparar o caminho do Senhor, aqui é o próprio Senhor. Vejam, eu quero exaltar nessa noite, dar a honra devida, como diz a Bíblia, a quem honra, honra. Essa moça tem muito a nos ensinar como exemplo de fé e de entrega. Pena que desvirtuaram ao longo da história essa figura maravilhosa, mas nós ficamos com a verdade. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. Essa moça se entrega. Ela queria, Deus, como é que o Senhor vai fazer o seu plano? Aí Deus disse, assim, assim, assim. Então ela disse, eu estou nessa. Podes me usar, Senhor. E aí volto a dizer o que disse ao início. Se o pecado entrou no mundo por uma mulher e entrou, a salvação também. Irmãs, entenderam? Deus tinha que resgatar a figura feminina. Foi Deus que criou as mulheres. O diabo as enganou, depois enganou os homens também. E assim como o engano entrou por uma mulher, a salvação entrou por uma mulher. E aqui parece que tem uma coisa especial. as mulheres têm uma capacidade maior do que os homens de se entregar às coisas espirituais. Me parece. Às vezes também às coisas espirituais ruins. Mas aqui nós estamos falando das boas, da verdadeira. Ela se entrega. Ela diz, Deus, como o Senhor diz que não há impossíveis. Lá em Isabel era algo impossível. E Deus quebrou a impossibilidade de Isabel ficar grávida, e ela ficou. Aquilo tudo que estava acontecendo agora com Maria, uma coisa impossível. Aliás, nunca vista no mundo, nem antes nem depois, uma gravidez dessa forma. Foi o Espírito Santo. Então ela disse, Senhor, eu entrego o meu corpo, eu tenho a honra de entregar a minha vida, porque o Senhor me convidou para o maior evento que vai haver na terra. Ela podia dizer não. Ela podia se amedrontar. Ela podia um monte de argumentos usar. Mas ela diz, aqui está a tua escrava, Senhor. É maravilhoso isso, não é, irmãos? Natal é um tempo de entrega para Deus. É um tempo de rendição. É um tempo de dizer, Senhor, ainda que eu não tenha nada nesse mundo, não tenha pessoas amigas, não tenha presentes, não tenha família, eu ainda tenho tudo. Eu tenho o Senhor. Se alguém de nós ainda não compreendeu o que é e quem é Jesus e o que é Natal, pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá esse entendimento. Eu estou te explicando um pouquinho hoje à noite. Mas me dá esse entendimento, Senhor. Eu não quero passar vazio um ano, dois anos, a minha vida inteira. Não, eu não quero. Eu quero viver tendo significado na minha vida, Senhor. Natal é milagre, meus irmãos. É milagre. Não tem outra coisa. Não deixa ninguém tirar do foco que Natal é Jesus. Porque o mundo vai tentar nos pegar como se fosse pelos ombros e vão dizer, Natal é isso. E outros vão dizer, Natal é isso. Não deixe ninguém pegar nos teus ombros e te dirigir. Porque você sabe que Natal é Jesus mediante uma revelação do Espírito de Deus no teu coração. Aí você tem esse entendimento. Natal nos lembra tantas coisas boas, irmãos. Nos lembra que alguém teve que se entregar. Assim como a mulher se entregou para o diabo no início do mundo. O Senhor mesmo consertou isso. Não foi a mulher que consertou, viu? Por isso a honra é de Deus. Mas uma mulher disse, Senhor, pode fazer o conserto através de mim. Porque através da mulher também veio o estrago. Agora o conserto veio do Senhor, mas alguém teve que se doar. Alguém teve que se entregar. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Escute só o que ela disse. Então disse Maria ao anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esta submissão. Ela aceitou o que Deus decidiu. Porque Deus decide muitas coisas e às vezes as pessoas não aceitam. Aceite o que Deus tem decidido sobre a sua vida particular também. Aceite. Porque Deus, através disso, tem um milagre. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Você pode ser que tem corrido muito. Não tem tirado um tempo de qualidade com Deus. não tem tirado um tempo de qualidade na presença do Senhor. Mas que bom que você veio hoje à noite aqui. Esse tempo que você está é uma entrega total. Pode ser que você tenha a pergunta de Maria. Tudo bem, Senhor. Só me explique, como que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida? Deus vai te dizer a mesma coisa. É pelo meu poder que eu faço as coisas. Descerá sobre ti o meu Espírito. E ele poderia continuar dizendo, e o meu poder te envolverá com a minha sombra. Você veio aqui hoje à noite. Pode ser que você precise de sombra. Muita tribulação, atravessando o deserto, como se fosse um clima quentíssimo. E você precisa de sombra. E mais do que sombra, você precisa desse envolvimento, desse abraço do Espírito do Senhor. Você precisa desse contato. Em Maria, o Espírito Santo foi até o útero dela. Mas o Espírito Santo começou, podemos dizer, entrando pelo coração dela. Pela fé dela, pela entrega dela. E foi até o útero. É bem provável que o útero de uma mulher seja o lugar mais íntimo. É o lugar de vida, onde ali gera a vida. E Deus quer ir até o lugar mais íntimo agora de nós homens e mulheres. Para gerar Jesus em nós. Se você hoje à noite, você precisa de um milagre. Mas eu estou falando bastante de milagres espirituais. Pode trazer para os materiais também? Pode sim. Mas se você precisa de um milagre, eu gostaria que você viesse aqui à frente e te pedir a liberdade de poder orar por ti. Pode chegar aqui à frente. Você que precisa de um milagre, seja espiritual, seja material. Pode vir aqui, vamos orar juntos. Eu não vou perguntar teu nome, nem a situação, porque Deus sabe o que você precisa. Pode chegar aqui à frente. Provavelmente todos vocês já são cristãos. É possível que todos vocês já estão andando com o Senhor e já pode dizer, pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas você precisa um milagre, ou para o seu marido, ou para a sua esposa. Esse milagre que Maria experimentou, o milagre de abrir o coração, de maneira que o poder de Jesus, o poder de Deus foi até o útero dela. O Espírito do Senhor plantou a semente do céu dentro do útero de Maria. Deus amado, aqui estão tantos homens e mulheres e precisam de um milagre. Nós ouvimos a tua palavra, uma moça, hoje nós diríamos, Senhor, uma adolescente, mas que tinha o coração em ti, tinha a vida dela bem clara, que te amava até mesmo acima do José. Até mesmo acima dos pais dela, acima da opinião pública, ela te amava, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, o primeiro e maior milagre, é esse milagre da consagração, da entrega total. Vocês que estão aqui à frente, esse primeiro milagre já é acontecido, já está no coração de vocês, Jesus morando dentro de vocês. Esse primeiro milagre já existe? Se ainda não, o Senhor entra no meu coração hoje. Você pode pedir isso? Pode pedir, Jesus, entra. Está tudo bagunçado aqui dentro. Eu não tenho entendimento ainda bem claro, mas hoje eu ouvi a tua palavra e me entrego. Porque fé é uma entrega. Você pode crer que na mão do Senhor, você está no melhor lugar. Agora, depois desse primeiro momento, então eu vou te pedir que você possa, você mesmo, dizer o nome do milagre que você precisa. A única coisa que o Senhor pede, que você creia. Pode pedir a Deus, seja em favor de um familiar, seja em favor de você próprio, seja por tua saúde, seja pelo teu crescimento espiritual. Bom, tantas coisas. Podes pedir agora. O Senhor disse que quando nós pedíssemos e nada duvidando, isso que estamos pedindo já é nosso. Planta, Senhor, planta uma fé nova. Ali onde a incredulidade vinha crescendo, ceifamos, cortamos fora agora a incredulidade e o medo, e brota uma fé poderosa, Senhor. Aquela fé que remove montanhas. Ajuda, Deus, esses queridos que vieram aqui, estão diante do Senhor, eles provavelmente estão passando grandes lutas, seja deles próprios, seja de uma pessoa amada sua, mas ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, Senhor. Obrigado, Deus, que nós podemos confiar em Ti. Podemos mesmo, o Senhor sabe, e nós sabemos.